CBN Foz Esportes. Apresentação: Bruno Zanetti. 10:04 deste sábado, 2 de março de 2013. Está começando o CBN Foz Esportes. Temperatura em Foz do Iguaçu é de 28 graus na Terra das Cataratas. Vamos aos destaques do programa de hoje. ADI Foz Futebol Feminino precisa de uma vitória por 4 gols de diferença hoje para avançar à Copa do Brasil. O adversário é o Duque de Caxias. Foz do Iguaçu recebe a última rodada da fase classificatória da Superliga B de vôlei masculino. Ontem a equipe iguaçuense conquistou mais uma vitória, a segunda na competição sobre o São Caetano. E hoje enfrenta a equipe do Olímpico de Minas Gerais aqui em Foz do Iguaçu. Brasileiro Luiz Razia perde a vaga na Marúcia e Felipe Massa se torna o único piloto do país na Fórmula 1 este ano. E ainda, ciclismo de Foz do Iguaçu com bons resultados, agora no CBN Foz Esportes. Muito bom dia para você sintonizado aqui em AM 1320, também no nosso site www.cbnfoz.com.br. Eu sou Bruno Zanetti e repasso agora as principais informações do esporte deste final de semana, que tem muita coisa acontecendo aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Começando com o vôlei masculino, já que Foz do Iguaçu está recebendo neste final de semana a última rodada da fase classificatória da Superliga B de vôlei masculino, onde todos jogam entre si, contra si, nesse final de semana. Começou ontem à noite no ginásio Costa Cavalcante, que recebeu um novo piso, aliás, especialmente para as disputas do vôlei. E ontem nós tivemos 2 jogos. A equipe do São José dos Campos, líder do Grupo B, venceu o Olímpico de Minas Gerais por 3-0, parciais de 25-15, 25-21, 26-24. E no jogo de fundo, lá no ginásio Costa Cavalcante, a equipe de Foz do Iguaçu, comandada pelo técnico Marcos Vinícius Antunes, o Marcão, derrotou o São Caetano, que Foz do Iguaçu havia derrotado na estreia, lá em São Caetano, por 3-2. Dessa vez venceu por 3-1 e chegou à segunda vitória da Superliga B. As parciais foram: primeiro set para o São Caetano, 28-26. Aí, em diante, deu só Foz, 25-21, 25-22 e 25-16. A equipe iguaçuense volta a jogar neste sábado contra o Olímpico de Minas Gerais por volta das 7 horas da noite. Eu digo por volta porque não dá para saber o horário que vai terminar São Caetano e São José dos Campos, que se enfrentam a partir das 5 horas da tarde no ginásio Costa Cavalcante. Se forem para o tie-break, o jogo vai se estender, né, para depois das 7. Mas quem sabe, a previsão é que comece 7 da noite o jogo do Foz contra o Olímpico de Minas Gerais. Olímpico e São José dos Campos já estão classificados para as semifinais. Foz e São Caetano não têm mais chance de classificação para a próxima etapa. Neste domingo, tem jogos também no Costa Cavalcante, começando às 10 horas da manhã, Olímpico e São Caetano, e perto do meio-dia tem Foz do Iguaçu e São José. O jogo hoje é Foz e Olímpico, amanhã Foz e São José. A entrada é franca, ou seja, não paga ingresso para assistir a esses jogos de vôlei lá no ginásio Costa Cavalcante, aqui em Foz do Iguaçu. Agora são 10:08 e eu conversei ontem com um ciclista que morou muitos anos aqui em Foz do Iguaçu, o Alessandro da Paz Rodrigues, o popular Chorão, ele que está se mudando para a cidade de Presidente Prudente, interior de São Paulo, onde vai competir por lá. Mas ele competiu muito no ciclismo aqui pela cidade de Foz do Iguaçu, obtendo inclusive bons resultados na região oeste, em Cascavel, no último final de semana. Só que ele é de Foz do Iguaçu, mas competia pela equipe de Presidente Prudente. Ele explica melhor nessa entrevista que concedeu a nós aqui da CBN. E, Alessandro, como é que foi essas últimas conquistas nos últimos dias aqui na região? Bom dia. Bom dia. Então, a minha campanha no ciclismo iguaçuense começou ano passado, que eu retornei às competições. Participei de 23 provas durante o ano e 17 delas eu estava entre os 5. Então, foi uma preparação ano passado um pouco mais de base, né? Esse ano vai ser mais complicado, o nível é diferente, é mais puxado, então é uma preparação mais forte pro ano que vem. Agora, no último final de semana, vocês venceram, você e sua equipe venceram a etapa do Campeonato Oeste Ciclismo em Cascavel. Como é que foi essa disputa? Então, exatamente, essa primeira etapa do Campeonato Regional, até o ano passado eu fui campeão desse campeonato, e esse ano foi meu primeiro ano na categoria principal do ciclismo, que é a Elite, né? Acabei fazendo sexto na etapa do final de semana passado. Tivemos bom resultado com a Carla, que é a destaque esse ano, vai ser um dos grandes destaques aqui na região de Foz do Iguaçu, ela acabou fazendo segundo, né? Então, o resultado, sexto lugar para mim foi bom, porque pelo seu primeiro ano meu na categoria principal, que é a que eu vou disputar lá em São Paulo agora, então o sexto lugar para mim foi bom, foi esperado, fiquei contente com o resultado. Então, o seu próximo desafio que você pretende participar é uma etapa em São Paulo, é isso? Exatamente, até eu estou indo direto para São Paulo, onde domingo acontece a Copa da República, que vai ser televisionado pela Rede Globo. Eu vou estar participando e dia 10, a segunda etapa do Campeonato Paulista, vai ser uma prova de resistência, 160 quilômetros, a prova foco para mim, onde que eu tenho que me destacar um pouco, né? Que é a prova, minha especialidade é essa prova. Como é que é a sua rotina de treinamentos, Alessandro? Então, a rotina minha esse ano de treinamento são praticamente 8 horas de treino por dia, né? Saio às 7 da manhã, por volta das 2 da tarde estou voltando, à tarde academia e à noite academia e à noite um descanso. Ou seja, você só se dedica ao ciclismo, não tem nenhuma outra atividade paralela não, né? Não. O ano passado eu trabalhava o dia inteiro e treinava à noite. Era muito puxado, né? Daí, esse ano é só o ciclismo mesmo, dedicado 100% ao ciclismo. Como é que estão os patrocinadores? Tem recebido apoio aqui da cidade? Então, aqui em Foz do Iguaçu, o ano passado, o único apoio que eu tive foi da Bike Turbo, né? 100% apoio deles, não tive apoio de prefeitura nenhuma. É bem complicada a situação de patrocínio em Foz do Iguaçu. Até então a gente não sabe por que eles não investem, né? Que na realidade eles pensam que o ciclista ele só quer dinheiro, na realidade não. Muito ciclista não quer dinheiro, ele quer um estudo, um curso, essas coisas, né? Por exemplo, igual em São Paulo, eu vou ter faculdade, vou poder estudar, vou ter uma bolsa de R$200 particularmente. Então, para mim, o benefício maior é o estudo, né? Onde você pode estudar. Tá certo. E em Foz do Iguaçu costuma ter muitas provas de ciclismo? Então, até dia 24 agora desse mês, tem a primeira etapa do Campeonato Paranaense de Ciclismo, na Duque de Caxias, com a Beira Rio. Normalmente, Foz do Iguaçu tem umas competições de nível muito alto, né, que reúne o pessoal do estado do Paraná inteiro, vem para cá disputar as provas que tem aqui. Até esse ano, se não me engano, acho que vai ter 12 a 15 etapas de corrida aqui em Foz do Iguaçu. Esse ano vai ter muita corrida em Foz do Iguaçu. Esse final de semana você ainda disputa por Foz do Iguaçu ou já por São Paulo? Já estou atuando por São Paulo, até já corri 7 provas por Presidente Prudente, né, que é a cidade que eu estou indo, já participei de 7 competições por ele, até fui para o torneio de verão em Santos, o mês passado foram 4 etapas, a gente acabou ficando em quarto na geral por equipe. Qual a sua idade, Alessandro? Eu tenho 24 anos. E só por curiosidade, de onde que surgiu o apelido Chorão? Então, cara, esse apelido surgiu com o filho do Toninho, o Carlos. Ele começou a incentivar eu a pedalar e eu caí. No começo eu caí nos tombos, daí eu comecei a chorar e ele colocou esse apelido. Tá certo. Alessandro, muito boa sorte para você nessa sua nova vida que você passará a ter aí em São Paulo. Muito sucesso e que venham bons resultados ainda. Apesar de você não competir mais por Foz do Iguaçu, você representou bem o nome da cidade até então e que tenha sucesso sempre aí, Alessandro. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Tá aí, portanto, o ciclista Alessandro da Paz Rodrigues, que participou, morou muitos anos aqui por Foz do Iguaçu e agora está competindo pela cidade de Presidente Prudente, no interior de São Paulo. Hoje à tarde tem Copa do Brasil de futebol feminino no estádio Pedro Basso, na Vila Iolanda. A partida é entre a AD Iguaçuense, ADI, contra o Duque de Caxias, pelas oitavas de final da competição nacional. No primeiro jogo, vitória do time carioca por 3-0. Lembrando que para avançar à próxima fase, a equipe iguaçuense tem ou que repetir o 3-0 e ir para os pênaltis, ou fazer 4-0 e avançar direto. Caso a equipe do Duque de Caxias marque um gol aqui, a situação complica ainda mais. O Foz teria que fazer 5. Situação delicada contra o time que foi campeão em 2010, o Duque de Caxias, contra o mesmo Foz. No caso, estava com outro nome na época, né? Mas o time era comandado também pelo Gesi Damasceno, que venceu aqui por 2-1 e perdeu lá por 1-0. O golzinho que elas fizeram aqui acabou dando o título para o Duque de Caxias. Para piorar a situação do técnico Gesi Damasceno, ele não poderá contar com duas das principais jogadoras do elenco. A Daiane Moretti, que se machucou ainda na partida de volta contra o Comercial do Espírito Santo aqui em Foz do Iguaçu, onde teve rompimento de parte dos ligamentos do joelho esquerdo, e também com a Kátia Silene, que se machucou lá em Duque de Caxias ainda, e durante toda a semana não participou dos treinamentos aqui em Foz do Iguaçu. Elas estão vetadas pelo departamento médico para esse jogo. A partida começa às 4 horas da tarde no estádio Pedro Basso, na Vila Holanda. Quem quiser acompanhar esse confronto entre ADI e Duque de Caxias, válido pela Copa do Brasil de futebol feminino. A situação é difícil, mas não é impossível. Quem sabe o time iguaçuense consiga aí a vitória necessária para avançar às quartas de final. E se avançar às quartas de final, pode pegar um velho conhecido, São José dos Campos, que eliminou Foz do Iguaçu ano passado na Copa do Brasil, ou pode pegar o Crespon do Distrito Federal. No primeiro jogo, as duas equipes empataram em 1-1 na cidade do Gama, lá no Distrito Federal, e agora fazem a partida de volta neste sábado também. Agora são 10 horas e 16 minutos. Essa semana teve a Copa Cataratas Futsal aqui em Foz do Iguaçu, com as presenças do Foz Futsal, Corinthians, Joinville e Jaraguá. O Joinville foi o campeão. E o Corinthians acabou ficando em segundo pelo saldo de gols, já que era um torneio de pontos corridos. Eu conversei também durante a semana com o secretário de esportes de Foz do Iguaçu, Anderson Andrade, que além de ter falado sobre a Copa Cataratas Futsal, falou sobre a sua despedida das quadras em partida que acontece na próxima sexta-feira, dia 8 de março, no ginásio Costa Cavalcante. Agora na sexta, dia 8, estamos, né, a minha despedida aí. Infelizmente, né, como atleta a gente sente por ser uma carreira dedicada ao esporte e com jogadores também aí que fizeram a história dentro do futsal nacional, que é o caso do Choco, Fininho, Danilo, Murruga, Ortiz, que vão estar prestigiando o meu jogo de despedida juntamente com o Foz Futsal de 96, foi uma equipe que marcou história, já convocando o torcedor para esse grande evento também. Tá aí, portanto, na próxima sexta-feira, dia 8 de março, no ginásio Costa Cavalcante, seleção de Masters do Brasil contra a equipe campeã de 96 do Foz Futsal, os amigos do Anderson, nesse amistoso de despedida do antigo Anjo Loiro, né? Agora não é mais loiro porque tá careca, mas é o secretário de esportes Anderson Andrade aqui de Foz do Iguaçu. Eu também conversei essa semana com o Fernando Ferretti, que é o técnico do Joinville e foi o campeão da Copa Cataratas, já treinou a seleção brasileira, tem trabalhos na seleção do Paraguai e falou sobre a conquista da Copa Cataratas Futsal esse ano. Essa conquista aqui em Foz, referendo ao nosso trabalho, nosso início de trabalho nessa temporada. É muito mais fácil você retomar o trabalho e buscar as conquistas futuras com essa primeira conquista. Muito mais fácil dar continuidade no trabalho. Estou muito feliz por isso. Tá aí, portanto, o técnico do Joinville, Fernando Ferretti, e segundo o secretário Anderson Andrade, foi confirmado para o próximo ano a permanência da Copa Cataratas Futsal aqui em Foz do Iguaçu, quem sabe com as presenças de equipes também aqui da região, como da Argentina, Paraguai, participando também. O Foz Futsal, infelizmente, decepcionou os torcedores, né? Foram 3 derrotas em 3 jogos, não marcou nenhum gol e sofreu 11. Mas apesar disso, pelo menos eu que acompanhei os 3 dias de competição, não achei que o Foz atuou tão mal assim contra as equipes que participaram. O problema é que os times eram muito superiores, né? O Corinthians, Joinville, Jaraguá, todos disputam a Liga Nacional. Só que é complicado falar pro torcedor em 3 dias de uma competição no futsal, onde teoricamente não é muito difícil fazer gols, claro que a gente tem que enaltecer os goleiros que participam, mas no futsal é bem mais fácil fazer gol do que no futebol de campo, por exemplo. E o Foz não conseguiu fazer nenhum em 3 dias, mas acredito que no Paranaense, com um nível bem abaixo das equipes que participaram da Copa Cataratas, Foz não deve decepcionar. Pode ser que, não digo que vai brigar pelo título, mas pode se classificar aí para as próximas fases da competição, sem dúvida nenhuma. Em relação a outro time da cidade, a equipe da Unipa, que vai se chamar esse ano Foz Cataratas Futsal, o time segue anunciando aí contratações para a temporada. parte com o elenco sub-20 que vai disputar esse ano, devido a todo aquele embrólio envolvendo as equipes de Foz do Iguaçu. O Campeonato Paranaense da Série Ouro começa no dia 16 de março e a equipe do Foz Cataratas Futsal estreia em casa contra o Campo Mourão na sexta-feira, dia 15, um dia antes, já que quando tiver jogos que coincidem com os dois times de Foz jogando no ginásio Costa Cavalcante, o Foz Cataratas Futsal vai jogar um dia antes, portanto, então, na quinta-feira, dia 15, recebe o Campo Mourão aqui em Foz do Iguaçu, e no dia seguinte, dia 16, o confronto dos dois times que estavam na Série Prata no passado, Foz Futsal e Ivaí, também no ginásio Costa Cavalcante. Agora são 10 horas e 20 minutos, ontem foi anunciado o que todos já esperavam, né? Após não participar dos treinos, dos testes coletivos em Barcelona, o último teste antes do início da temporada da Fórmula 1, o piloto brasileiro Luiz Razia foi confirmado fora da equipe Marussia para a temporada 2013 da Fórmula 1. Os motivos foram financeiros. Um dos patrocinadores de Luiz Razia não fez o depósito necessário para a equipe Marussia e com isso foi confirmado pelo time o piloto Jules Bianchi, da França, e que é gerenciado, o empresário dele é o Nicolas Todt, filho do Jean Todt, que também é empresário do Felipe Massa. Falando em Felipe Massa, ele será confirmado, ou agora está confirmado, como o único piloto do Brasil na Fórmula 1 este ano. O país não iniciava uma temporada na Fórmula 1 com apenas um piloto desde 1978, com o Emerson Fittipaldi. Aquele ano, o Nelson Piquet estreou, mas não foi na primeira etapa. Foi ao longo da temporada que o Nelson Piquet estreou. Agora, uma temporada inteira com apenas um brasileiro foi em 1971, também somente com o Emerson Fittipaldi. Situação complicada do país na principal categoria do automobilismo mundial. E pensar que nós já tivemos grandes pilotos, Ayrton Senna, Nelson Piquet, próprio Emerson Fittipaldi, e sempre, temporada sempre com no mínimo 3 ou 4 pilotos, e agora apenas um, é de se refletir. Falando ainda em automobilismo, esse final de semana acontece a abertura da temporada 2013 da Stock Car. O Rubens Barrichello corre a Stock Car, né? Vai correr uma temporada completa esse ano, e a etapa acontece em Interlagos, a corrida neste domingo às 11 horas da manhã, e neste final de semana, neste sábado, o treino que vai definir o grid de largada. Vamos chegando ao final do CBN Foz Esportes, lembrando que este sábado não tem transmissão esportiva, a CBN vai transmitir apenas neste domingo a partida entre Santos e Corinthians, às 4 horas da tarde, a transmissão começa às 3 horas, e na sequência tem Penapolense e São Paulo, jogo às 6:30, o Palmeiras conhece bem o Penapolense, né? Nesse Campeonato Paulista acabou vencendo o Palmeiras no Paulistão. E não perca o CBN Entrevista daqui a pouco com o Carlos Juliano da Silva, o técnico da equipe do Foz Futsal para essa temporada de 2013, ele que jogou no Foz Futsal nos bons tempos da equipe iguaçuense. E na sequência tem o CBN Turismo com o Guilherme Wojtkowski. Voltamos sábado que vem com mais um CBN Foz Esportes, às 10 horas da manhã. Um bom final de semana, até lá! CBN Esportes.